Minuto Pet, uma realização dos integrantes do Programa de Educação Tutorial Pet Unicentro. Olá! No programa de hoje, o petiano Sanderson Carlos, acadêmico do curso de Física Licenciatura da Unicentro, vai falar sobre projetos de pesquisa na graduação. O projeto de pesquisa consiste numa importante etapa da produção científica por parte do aluno. A iniciação científica é um programa que visa atender alunos dos cursos de graduação e todos os petianos possuem um projeto de pesquisa, colocando-os em contato com grupos ou linhas de pesquisa. O projeto busca também proporcionar ao aluno, orientado por um pesquisador experiente, a aprendizagem de técnicas e métodos científicos, bem como estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade. E também tem rendido ótimos resultados para ex-alunos e ex-petianos do curso de Física, em pós-graduações em importantes centros de pesquisa. O estudante pode desenvolver pesquisa no âmbito da iniciação científica, com bolsa oferecida pelas agências tradicionais de fomento à pesquisa. No entanto, o estudante pode também fazer sua pesquisa sem receber bolsa ou auxílio, se tornando uma iniciação científica do tipo voluntário. O Minuto Pet tem como objetivo apresentar as atividades de pesquisa, ensino e extensão realizadas pelos estudantes e professores que participam do Programa de Educação Tutorial Pet Unicentro.